you kiss me, I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Deserve, and you're overdue. And if you And if I listen, I can hear you through my radio. In that bright white noise, what I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl, you'll be everything you want, so let me get up there. I'm the baddest baby in the atmosphere. Tell me what you want, so we can do just what you like. Everything you know, I'm flipping upside down. Take you around the world, you know I like it loud. Tell me what you want, cause we can do just what you like. You make me feel good. La la la la la. You make me feel so. this to complain about. Acesse targetw.com, referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Rede Internacional de Rádios e o Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal targetw.com. A referência para o mundo. Que a sua quinta-feira, 25 de agosto, esteja sensacional. Esteja Target. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the Greatest Network. E o primeiro lugar do Pop Hits da Target. tarde, fica com Katy Perry, Last Friday Night, TGIF. Número 2, One Republic, and B.O.B., Good Life. No terceiro lugar, Cobra Starship, and Sabi, You Make Me Feel. Quarto lugar, para Lady Gaga, You and I. E na quinta colocação, Britney Spears, I Wanna Go. E claro que pra noite tudo pode mudar. Clique no nosso portal e aproveite pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com e viva o mundo Target! Pop Hits do ouvinte. Pra pôr ponto final no Pop Hits da tarde, o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E eu deixo um grande beijo pra Caroline da Silva, ela que é de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, e tá a fim de ouvir Beyoncé, Run the World Girls, que fecha o Pop Hits da tarde. De volta logo mais à noite, aqui pela Target International. Fiquem todos com Deus. Até já. Bye, bye. Who won the world? Girls, who won the world? Oscar. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.